Aê. No pique do GBR, vai. Assim. Oi pra gostosa do bailão que quer se acabar nesse pique. Chapa dona em brasa. Foi dona de uísque porque chapa dona em brasa. Foi dona de uísque, ela vai se acabando de chapa toda hora. Vai se acabando de chapa toda hora, sim. Vai de ladinho que ela gosta. No pique do GBR, vai. Vai de ladinho que ela gosta. Bota de quatro na xota, vai de ladinho que ela gosta. Bota de quatro na xota, então vai de ladinho que ela gosta. Bota de quatro na xota, então vai de ladinho que ela gosta. Assim, caralho, ó. Não pode ver o GBR que ela quer tirar a roupa. Não pode ver o Renan que ela quer tirar a roupa. Que porra é essa? Que menina louca? Fica louca, senta louca, vai fica louca, vai senta assim. Fica louca, senta louca, fica louca, senta louca. Eita, é o DJ GBR. Oi pra gostosa do bailão que quer se acabar nesse pique. Chapa dona em brasa. Foi dona de uísque porque chapa dona em brasa. Foi dona de uísque, ela vai se acabando de chapa toda hora. Vai se acabando de chapa toda hora, sim. Vai de ladinho que ela gosta. No pique do GBR, vai. Vai de ladinho que ela gosta. Bota de quatro na xota, vai de ladinho que ela gosta. Bota de quatro na xota, então vai de ladinho que ela gosta. Bota de quatro na xota, então vai de ladinho que ela gosta. Assim, caralho, ó. Não pode ver o GBR que ela quer tirar a roupa. Não pode ver o Renan que ela quer tirar a roupa. Que porra é essa? Que menina louca? Fica louca, senta louca, vai fica louca, vai senta assim. Fica louca, senta louca, fica louca, senta louca. Eita, é o DJ GBR.